A Sura da Aurora. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. والفجر. Pela aurora. وليال عشر. E pelas 10 noites. والشفع والوتر. Pelo par e pelo ímpar. والليل إذا يسر. E pela noite quando se escoa. هل في ذلك قسم لذي حجر. Isso, um juramento para quem de bom senso? ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ Não viste como teu Senhor agiu com o povo de Ad? إرم ذات العماد. Como Irã das colunas. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Qual a qual nada foi criado nas cidades? وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. E com o povo de Tamud, que escavou os rochedos no vale. Com o faraó das estacas. Com eles que cometeram transgressão nos países deles. E neles multiplicaram a corrupção. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Então teu Senhor entornou sobre eles vários tipos de castigo. إن ربك لبالمرصاد. Por certo, teu Senhor está sempre à espreita. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Então, quanto ao ser humano, quando seu Senhor o põe à prova e honra e o agracia, diz: meu Senhor, honra-me. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. E quando põe à prova e lhe restringe o sustento, diz: meu Senhor, avilta-me. كلا بل لا تكرمون اليتيم. Em absoluto, isso não é certo, mas vós não honrais o órfão. ولا تحاضون على طعام المسكين. Não vos incitais mutuamente a alimentar o necessitado. وتأكلون التراث أكلا لما. E devorais as heranças com indiscriminada voracidade. وتحبون المال حبا جما. E amais as riquezas com excessivo amor. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Em absoluto, isso não é certo. Quando a terra for pulverizada, pulvéria, pulveriamente. وجاء ربك والملك صفا صفا. E teu Senhor chegar e os anjos em fileiras após fileiras. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Foi trazida nesse dia a jena. Nesse dia, o ser humano lembrar-se-á de seu erro. E como a lembrança haverá de beneficiá-lo? Dirá ele: quem dera houvesse eu antecipado as boas obras à minha vida. Então, nesse dia, ninguém castigará como seu castigar. E ninguém acorrentará como seu acorrentar. Dir-se-á: ó alma tranquila, ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Retorna a teu Senhor agradada e agradável. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Então, entra para junto de meus servos, entra em meu paraíso.